Olá, sou a Antonieta Lopes da Costa. Quero convidar-vos para uma emissão especial do Fórum Lisboa. Venha até ao Auditório Abreu Advogados na próxima sexta-feira, às 18h. Vou lá estar com os residentes habituais. Vamos falar do Caixa Alfama, vamos falar também de Maria da Fé, a homenageada desta edição do Festival de Fado. Vamos terminar com um fado ao vivo, vamos ter algumas surpresas. Apareçam no Auditório Abreu Advogados na próxima sexta-feira, às 18h, para uma emissão especial do Fórum Lisboa. Porque Lisboa também é o nosso fado. Caixa Alfama, direto. Ora, muito boa tarde, Antonieta Lopes da Costa, e uma boa tarde também aos teus convidados. Vamos então ao Fórum Lisboa. Somos também ouvidos no Porto. Apesar deste programa se centrar sempre em Lisboa, há com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto. No caso de hoje, fazemos de facto uma emissão especial no Auditório Abreu Advogados, no Caixa Alfama. Fazemos uma pausa a seguir por causa das eleições e depois voltaremos nos moldes que as eleições ditarem, com novos eleitos. Vamos aguardar os resultados, por isso, das próximas autárquicas. Pela minha parte, desde já, deixo um grande agradecimento aos quatro até aqui residentes do Fórum Lisboa pela participação no programa semanalmente há mais de 4 anos. O programa tem 6 anos nesta altura. Hoje temos, como habitualmente, o Carlos Ardisson do CDS, a Carla Madeira do PS, Ana Jara do PCP e o António Proa do PSD. Também passaram por aqui anteriormente a Inês Drummond e a Alexandra Mota Torres do PS, o Diogo Moura do CDS e o Modesto Navarro do PCP. A todos deixo, obviamente, um agradecimento por terem participado no Fórum Lisboa. Estamos no maior festival de fado do mundo, em Alfama. Hoje não vamos falar então de política, vamos falar da programação do festival, da homenageada, que é Maria da Fé. Tenho uma curiosidade sobre ela relacionada com Caetano Veloso, mais à frente vou contar-vos. No final vamos ter um fado ao vivo com a voz da Maura Aires a fechar este fórum. É uma voz de luxo, vão ouvir este Fórum Lisboa nesta série especial, o último com este painel. Primeiro vamos ouvir o promotor do festival, Luís Montes, da Música no Coração, sobre a edição deste ano do Fórum Lisboa. Luís, obrigada por estares aqui também. Eu é que agradeço. É sempre um gosto, uma tradição, vir aqui dar início a mais uma edição. É a 13ª e eu tenho muito orgulho em ter sempre este palco da Rádio Amália connosco e ter estes parceiros que falam da cidade do fado, que é Lisboa, e que todas as semanas, gratuitamente e com paixão por Lisboa, vão à Rádio Amália trocar ideias sobre esta linda cidade. E é nesta linda cidade que acontece o festival, em Alfama, que é o sítio mais bonito, com um cenário que não é cenário, é realidade, e que é esta Alfama, as vielas, a ginginha, as coletividades, as igrejas, que são lindas, tudo, e o Rio Tejo, onde todos acabamos a ver os grandes concertos aqui de fado. Este não é só o maior festival de fado do mundo, como é o mais bonito. E, portanto, eu estou orgulhoso, ainda por cima tive o Santo António deu-nos este dia maravilhoso, de céu limpo e brilhante, para podermos receber. Mas eu quero agradecer muito também a todos que têm vindo, mas queria manifestar a saudade que eu tenho de ver o Modesto Navarro, bom amigo, um amante de fado, a Inês Drummond, a Alexandra Mota Torres e o Diogo Moura, todos que gostam de fado, o meu bem-aja por se dedicarem e pensarem nesta cidade e estarem concentrados nesta cidade, e não é pensarem no governo nem na presidência, é na Lisboa, que eu adoro. É isso que eu quero, é que todos gostem de Lisboa. E gostar de Lisboa tem que se gostar do fado, sentir o fado a bater aqui no coração. E, portanto, é um orgulho muito grande. E digo-vos, sabem que eu sou um seguidor de música, não é? E de espetáculos. E a tendência no mundo, com a chegada da inteligência artificial, infelizmente vai haver muita mentira. E as pessoas vão ficar ávidas da verdade, saber bem o que é a verdade. E o fado é verdadeiro. É o fado, é o flamenco, são os blues. Ou cantam ou não cantam, ou tocam ou não tocam. Não há cá efeitos especiais, não há elevadores, bailarinos, foguetório. É verdade. E, portanto, o fado Hoje vi um casal de alemães que é o terceiro ano que vem de propósito para o festival. Isto, vais a uma casa de fados, vês um japonês ou um chinês a emocionar-se sem perceber a letra. O fado é mágico. Portanto, nós temos que potenciar o fado, porque de facto é uma riqueza enorme e é um estilo que vai ser valorizado porque é verdadeiro. Não há cá pens e playbacks. É cantar e tocar. E isso é uma grande riqueza que o fado tem. Muito obrigada, Luís Montes, mais uma vez por teres boa emissão. Começado esta... Não te esqueças que a Rádio Mala também se ouve em Setúbal. Também se ouve em Setúbal, exatamente. Mas Setúbal é a grande Lisboa, Porto, não é? Portanto, eu menciono o Porto por ficar um bocadinho mais longe. Mas também é Setúbal, tens toda a razão. Bom, vamos dar então início ao nosso Fórum Lisboa, ou continuar o Fórum Lisboa, o Luís já começou. Para começarmos, se calhar, por falar da homenageada deste ano, Maria da Fé. Quem é que quer começar? António Peruá. Vamos começar consigo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, nesta emissão especial, àqueles que nos costumam escutar na Rádio da Amália e também àqueles que vieram assistir a esta emissão ao vivo. Muito obrigado. Uma vez por ano temos este formato que é bem simpático e cumprimentar naturalmente também a Antonieta e os meus colegas de debate. Obrigada. Saímos do estúdio, é sempre simpático, não é? É muito bom, ainda para mais no coração do fado, no coração de Lisboa, não podia ser mais, não podia fazer mais sentido. Antonieta, se não se importar, eu queria apenas dar uma palavra prévia de saudação ao Luís Montes, porque eu acho que é merecido, por duas razões. Primeiro, por acarinhar a Rádio Amália, a rádio onde nós todas as semanas discutimos Lisboa com muita persistência, mas também por realizar este evento, o Caixa Alfama, que tão bem promove a canção de Lisboa, que é o fado. E, portanto, os meus parabéns e a minha saudação ao Luís Montes. Relativamente à homenageada deste ano, eu não quero esgotar a temática, que vou deixar partilhada com os meus colegas, mas queria começar, queria começar por dizer uma coisa que é uma curiosidade. A Antonieta está há pouco fazia referência à emissão ser escutada no Porto. Ora, a Maria da Fé é precisamente natural do Porto. E, portanto, está aqui uma ligação ao Porto e que, aliás, demonstra que o fado é muito mais que uma canção de Lisboa, é uma canção do país e uma canção universal. Pese embora a Maria da Fé tenha vindo cedo para Lisboa, nasceu mesmo no Porto. Eu queria apenas referir duas ou três notas relativamente à Maria da Fé, a homenageada da edição deste ano. Ela fez um percurso semelhante a outros fadistas, mas eu diria que foi exemplar no percurso que fez e inspiradora no percurso que fez. Abriu uma casa de fados, que foi uma referência na cidade de Lisboa, com particular destaque para o Brasil, mas também noutros países. E a última nota é algo que me parece muito importante nas tradições portuguesas e se nós queremos preservar esta canção tão identitária. Ela apoiou, aconselhou e lançou muitos dos atuais fadistas e isso deve ser referido com destaque. É essa atitude de partilhar a experiência, de incentivar os mais novos, que faz com que o fado continue a perdurar pelo tempo. Ana Jara, vamos ouvir a sua opinião a seguir. Uma das coisas que eu queria há bocadinho, que eu mencionei há bocadinho sobre o Caetano Veloso, que é curioso, é a música Língua. Se as pessoas não conhecem, podem ir procurar essa música, menciona a Maria da Fé. De facto, o António Proa estava a dizer que ela fez também muita carreira no Brasil, e quando pensamos em fadistas mais antigos, pensamos muito na Amália, que foi muito para o Brasil, mas não foi só, não é? Muitos seguiram, e a Maria da Fé é mencionada, portanto, tem esta importância do Caetano Veloso lhe dedicar uma frase. Numa das suas músicas, sim, diz Maria da Fé, diz o nome dela, não é? Eu não sabia disso. Antes de mais, quero agradecer poder estar aqui, fazer parte deste grupo do Fórum Lisboa e agradecer poder fazer parte deste momento dentro deste festival que é tão mágico e tão, e tão relevante para a cidade de Lisboa. É o Festival da Canção da cidade e, portanto, é um prazer como lisboeta fazer parte dele. Bom, eu acho que é natural o Caetano mencionar a Maria da Fé, porque a Maria da Fé é daquelas fadistas que tem um repertório cuidado, pessoal, é uma mulher que fez sempre muita questão de dizê-lo, de dizer que escolhia os próprios fados, que gostava também que as letras fossem de acordo com a forma de estar dela como artista, e há de facto um grande cuidado com a palavra, com a dicção, com a forma de dizer aquilo que cada um dos fados traz. E portanto acho natural que um cantor do outro lado do mundo, como o Caetano Veloso, aprecie a nossa Maria da Fé dessa maneira, porque de facto é uma cantora, é uma fadista apreciável, ela é versátil, para além do mais, não é? Já a vimos cantar muita coisa, sim, embora seja mais conhecida como fadista. Bom, eu queria dizer que neste festival o espetáculo que homenageia a Maria da Fé é um espetáculo que merece a pena ser visto, porque não só vem a Maria da Fé, como vêm outros fadistas a quem, como disse o António Proa, ela cultivou, ela dizia que o Senhor Vinho era um viveiro de novos fadistas, portanto ela usa essa expressão, pelo menos nas entrevistas que eu tive o prazer de ver antes de vir para aqui, ela usou mesmo a palavra viveiro para a sua casa de fados, o Senhor Vinho. E portanto vem cantar a Namor, António Zambuz, Camané e Jorge Fernando numa edição de Em Casa da Amália. Especial com a Maria da Fé, não é? Exatamente, com este, conduzida por o José Gonçalves, que é o no fundo, a pessoa que levou avante este projeto da Casa da Amália, sim. E, portanto, é um que também projeto, é da Rádio Amália. É um espetáculo que vai merecer, enfim, acho que a visita de quase toda a gente que frequenta o festival, porque, de facto, vai ser um espetáculo certamente memorável. Carla Madeira, vamos ao seu primeiro destaque e ao seu, enfim, também às suas notas sobre a Maria da Fé. Muito boa tarde, é para mim uma honra também fazer parte deste programa já há vários anos. Felicito também o Luís Montes pela organização ano após ano da Caixa Alfama e pela sua resiliência em ter este magnífico espetáculo na nossa cidade. Gostava de fazer, antes de mais, uma referência à importância que é nós protegermos o fado. O fado é um património que nós temos e por vezes não pensamos nisso, mas é muito importante protegê-lo, é muito importante apoiar estes eventos e é muito importante apoiar as casas de fado. Eu sei que já o disse aqui mais que uma vez, mas nunca é demais dizê-lo, porque de facto pensa-se pouco nisso, eu penso muito nisso, fruto de estar ali ao lado das casas de fado, e é de facto um património que nós temos que proteger e não podemos de forma alguma deixar que as casas de fado deixem de integrar os roteiros turísticos da nossa cidade e que deixem de ser uma referência para quem nos visita e para quem cá vive. Dizer que a Maria da Fé, além de toda a qualidade da sua carreira, da sua extensa carreira e rica carreira, contribuiu muito para a formação de jovens artistas, e já foram aqui referidos vários, que alguns que atuam no festival nestes próximos dias, e isso também é importante. A casa que ela abriu conjuntamente com o marido, o Senhor Vinho, é uma casa, não só uma casa importante de espetáculos, é também uma importante casa de formação e de apoio a novos nomes, o que é importantíssimo para a continuidade do fado na nossa cidade. Não posso deixar de dizer que ela passou nos anos 60, quer pela Adega Machado, quer pelo Café Luso, duas casas importantes do bairro Alto e que perduram ainda, felizmente, é muito importante nós termos artistas como a Maria da Fé. Dizer que ela, ao longo da sua carreira, recebeu vários prémios e continua a ser homenageada. Eu destacava, por defeito, não é? Destaco em 2016 o prémio que ela recebeu da Fundação Amália Rodrigues, o prémio de melhor intérprete feminina, portanto a minha veia feminista sempre a sublinhar estes pontos. Da Fundação Amália, não foi? Exatamente. Carlos Ardisson, ouvi-lo também sobre o festival, sobre a Maria da Fé. É mais difícil, primeiro que tudo, boa tarde ser aqui um aos último. Colegas. Boa tarde a todos e é sempre muito bom estar aqui e ver as pessoas que estão do outro lado, algumas delas aqui sentadas, e é uma grande satisfação. Associo-me a tudo o que foi dito sobre o Luís Montes, 13º ano do festival, e que eu tenho 52 anos e o fado já existia e continuará a existir para além da nossa existência, e portanto tem de haver um festival sobre o fado, sobre a nossa música de Lisboa. E eu, como alfacinha de gema, portanto, acho que é extraordinário o que acontece nestes dias. E o ambiente que se vive aqui, quando nos aproximamos aqui da Abreu Advogados, também já há palcos com artistas a atuarem, com fadistas, melhor dizendo. E isto é sempre um ambiente único que se vive aqui. Dizer também uma curiosidade, que faz hoje exatamente 4 anos que nós todos fomos eleitos. Foi exatamente no dia 26 de setembro de há 4 anos que fomos os 4 eleitos, né, nos respectivos cargos que temos nas juntas de freguesia, ou na Assembleia Municipal, ou na Câmara Municipal. Só uma curiosidade. E por isso também fazem parte do fórum, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Já é difícil dizer alguma coisa mais sobre Maria da Fé, mas como o António Proa disse, aos 19 anos veio para Lisboa. O senhor Vinho também, a importância que teve e a curiosidade, fundada em 75, tenho eu 2 anos, portanto, é há muito tempo, e pronto, quando a pessoa vê o nome de fadistas que por lá passaram e que por lá se deram a conhecer e que são, e mais do que imensos, é uma importância extraordinária que Maria da Fé tem. Também uma curiosidade, em 84 participou num filme To Catch a King, realizado por Clive Downer e protagonizado por Robert Wagner, onde interpretou 2 fados, Cantarei Até Que a Voz Me Doa e Portugal, Meu Amor. Também não é uma coisa propriamente habitual ver-se atuação de fadistas ou de cantores portugueses em filmes estrangeiros. Já acho que não é caso único, mas não é uma situação muito, muito comum. E, portanto, é tudo isto. É dentro de Portugal, é fora de portas, são os reconhecimentos que lhe foram feitos por todo o mundo, e a 7 de junho de 2013 foi agraciada com o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique pelo Presidente da República de então, professor Aníbal Cavaco Silva, como um grau de elevada importância dentro do nosso país e que só é atribuído a quem desempenha funções, quem tem algo de sub, como é que falha-me a palavra, de muito valorizado no seu trabalho, não é? E deve ser reconhecido, e portanto reconhecido, é mais do que justo, mais do que justo essa atribuição, para além daquela que a Carla também já falou. Portanto, é uma pessoa que ela e o fado vivem lado a lado, e que Lisboa e o Festival Caixa Alfama faz muito bem a homenagear, e é com grande satisfação que estamos cá. Como disse no início, o cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso homenageou então o fadista numa canção que se chama Língua, e cuja letra é sobre a língua portuguesa. Em 2005, o Ministério da Cultura atribuiu-lhe então a Medalha de Mérito Cultural como reconhecimento de uma carreira de mais de 40 anos. Recebeu também a Cruz de Mérito da Cruz Vermelha Portuguesa e a Medalha de Ouro na cidade do Porto. Cá está, nasceu no Porto, recebeu também esta medalha. Além do prémio que a Carla Madeira referiu, melhor intérprete feminina, pela Fundação Amália Rodrigues, em 2009 celebrou 50 anos de carreira. Ela vai estar, relembro aqui, a atuar na Casa da Amália. Ana Jara, relembra-me só com o programa amanhã. Amanhã, numa emissão especial da Casa da Amália, ela vai estar com outros tantos num espetáculo deste festival, às 10h30? Da noite, muito bem. E também dizer que em 2013 foi então agraciada com o grau comendador da Ordem Infante Dom Henrique, que o Carlos Ardisson mencionou há bocadinho. Agora, falarmos um pouco da programação do festival, do que vos salta mais à vista, daquilo que mais gostam. António Proa, quer ressalvar alguns elementos do festival que o atraiam mais este ano? Sim, eu acho que vou ser muito, perdoem-me a expressão, muito mainstream, eu acho que é incontornável destacar entre o vasto programa, destacar no palco principal, aqui no Terminal de Cruzeiros, já hoje, Pedro Moutinho e o Hélder Moutinho têm a particularidade, como se verifica com facilidade, de serem irmãos, mas que são também irmãos do Camané, que atuará amanhã, precisamente no programa de homenagem à Maria da Fé. Mas hoje, o Pedro Moutinho e o Hélder Moutinho, com a Cátia Guerreiro e com a Gisela João... No mesmo palco vão estar depois Cátia Guerreiro. Gisela João, aliás, que ganhou maior destaque, precisamente nos festivais... aqui da Alfama, do Luís Montes. Cátia Guerreiro, que celebra 25 anos de carreira aqui também. Precisamente, isso também é notável. Mas enfim, eu faço estas referências porque são incontornáveis, porque eu gosto especialmente e portanto hoje não perderei, mas o que eu queria destacar sobretudo relativamente ao programa era não tanto a razão de ser de estarmos aqui, que é ouvirmos fado e ouvirmos fadistas, e o programa está recheado de bons fadistas, uns mais reconhecidos do que outros, mas todos de enorme qualidade e que garantem que o fado vai continuar com força no futuro. Mas queria destacar, sobretudo, a característica deste festival. E a característica deste festival, os palcos são 12 palcos, neste festival onde se pode ouvir fado e músicas afins. Há outros géneros musicais que vão estar aqui em articulação com o fado, isso também é muito interessante, mas destes 12 palcos queria destacar especialmente a característica deste festival, que é a possibilidade, e eu convido aqueles que vierem cá a fazerem de forma sistemática, de ouvir uns fados aqui, outros fados ali. Há fado na rua, há fado no Museu do Fado, como é bom de ver mesmo aqui ao lado, nas coletividades locais, e isso também é muito importante. É uma forma também das coletividades que fazem um trabalho notável no dia-a-dia, ano após ano, neste momento terem o reconhecimento de quem vem de fora para o coração da cidade, para a Alfama, também para conhecer o trabalho destas coletividades, e vai haver fado nessas coletividades, nas igrejas aqui de Alfama, e eu recordo noutros anos, são espetáculos lindíssimos que se podem observar nas igrejas aqui de Alfama. Os roteiros aqui é entrar num palco, exatamente, assistir a alguma coisa, duas ou três sair, músicas, depois ir a dois outro, ou três fados aqui, andar na rua, ir a outro palco, ouvir, e há um outro espaço que é muitíssimo interessante, que é um espaço no Terminal de Cruzeiros, está quase no pôr do sol, e a vista do pôr do sol de Lisboa, vista melhores, aqui é do palco Ermelinda de Freitas, creio que é o nome desse palco, sim, é o rooftop do Terminal de Cruzeiros, é também um espaço magnífico para contemplar o pôr do sol, mas também para contemplar Alfama e Lisboa, o mais belo que tem, que é esta zona da cidade, não obstante, obviamente, outras zonas bonitas da cidade. Estou aqui a olhar para a Carla e, enfim, nos bairros da Freguesia da Misericórdia também há bonitos locais, mas estamos aqui hoje no berço do fado. O fado não sei se nasceu em Alfama ou na Moraria, mas foi algures entre Alfama e a Moraria, e portanto estamos precisamente aqui no berço do fado, numa zona lindíssima da cidade, e portanto o desafio, eu diria, o meu comentário relativamente ao programa é ver muita coisa, muitos artistas nos vários espaços que estão nestes dois disponíveis. Dias. O Carlos Ardisson fala agora a seguir, para não ser em último, e estava aqui tocado estava a pensar no seu bairro. E há o Parque das Nações, a zona mais moderna da cidade, que também tem sítios muito bonitos, muito diferentes das zonas que estamos a referir, mas não, até que tem que ser um pouco bairrista. Oh, Carlos, e há de ter fado também. E há de ter fado, certamente, também. Dizer-vos, há aqui uma coisa que eu estava a ouvir, que os nossos ouvintes, que nunca tiveram ainda a oportunidade de assistir, é que isto é um festival, mas é... Nós compramos o bilhete, colocam-nos a pulseira e entramos e saímos dos sítios. Circulamos pelas ruas normalmente, não há um recinto fechado onde estamos todos concentrados lá dentro. Onde somos como os festivais de música, isto é exatamente como os outros festivais de música. Andamos de um vários lado recintos, para o outro, vários palcos, vários... Mas vamos pelas ruas, as ruas estão abertas, o trânsito está aqui a circular, a cidade está a fluir normalmente, e nós é que andamos aqui de palco em palco, a ver as atuações e permitam-me também, da beleza do espaço também, uma referência também ao Memo Alfama Hotel, que também tem no rooftop um espaço fantástico, tem uma vista lindíssima e que também está associado a funcionar. Ao está, está, é um bocadinho mais distante, tem que se andar um bocadinho mais, tragam sapatos confortáveis para se deslocar, mas vale a pena porque é um festival que permite ouvir o fado, não só nas coletividades, num hotel moderno, no topo de um hotel moderno, num terminal de cruzeiros com vista para o nosso rio fantástico, e nas igrejas, isto é caso único, não conheço, sinceramente, não conheço um festival tão diverso e com a beleza da nossa cidade, nossa Lisboa, e daqui deste espaço. A destacar os destaques também... Serei um bocadinho mainstream, como dizia o António Perua, o Hélder Moutinho, o Pedro Moutinho, a Cátia Guerreira, a Gisela Esbão. Há aqui um nome que me salta também, a Lenita Gentil, também há muitos anos, também um nome que existe e está associado... Às 21h30 hoje no palco do Museu do Fado. Sim. E muitos outros... Pedro Joia, João Manuel Neto também no palco Lisboa Cultura, no Centro Cultural de Magalhães e de Lima, a Viviane, são vários nomes muito diversificados. É impossível ver tudo, todos nós sabemos isso, não conseguimos estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas dá para a pessoa fazer uma seleção, percorrer este local lindíssimo e passar uma ou duas noites bastante diferentes nesta nossa maravilhosa Lisboa, que todos nós aqui na sala, e permitam-me que aqui os que estamos no palco com diversas diferentes opiniões políticas, mas todos temos uma coisa certamente em comum, é o amor que temos todos a Lisboa, e isso é o que nos une e é o que deve unir todos os lisboetas. E quem é lisboeta gosta de fado e vem aqui. E mesmo quem não é lisboeta. Carla Madeira, nestas emissões especiais no Caixa Alfama é sempre um bocadinho mais difícil nós preenchermos a hora, porque não falamos política normalmente. O nosso debate é super animado, todos se mais ou menos exaltado. Normalmente é muito sereno e nós ressalvámos isso na última emissão que fizemos no estúdio. Normalmente é com serenidade, mas às vezes os ânimos exaltam-se. Aqui é um bocadinho mais difícil preencher a hora toda, porque só temos que falar de fado e da Alfama e do festival, mas também é uma oportunidade de destacarmos este evento, não é? Não, exatamente. Quais são os seus destaques? E falarmos de coisas consensuais. Consensuais, não é? Sim. Eu acho que é unânime a importância deste festival e a qualidade de todos os artistas que vêm a estes imensos palcos. Eu, de facto, de todos os dias e de todos os palcos, eu destaco o dia de hoje. Eu acho que, sem dúvida, sim. Como já foi aqui dito, às 20 horas vamos ter o Hélder Moutinho e o Pedro Moutinho, às 21h15 a Cátia Guerreiro e depois às 23 a Gisela João. Destacava também, como já aqui foi destacado, a Lenita Gentil, também aqui a Iola, também que vem também cá. O Rão Quiau também está cá, também acaba por... Passou pela nossa rádio há uns dias também. Exatamente, e portanto acaba por também enriquecer o festival de Fado. E já vos vou avisando, só um parênteses, que vão ficar surpreendidos com o vozeirão da Maura Aires, que vai fechar o nosso programa hoje. Siga, Carla. Acaba por ser um pouco ingrato nós estarmos a nomear artistas, porque de facto temos aqui imensos artistas de qualidade, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, uns mais jovens, outros com uma carreira mais longa, e acaba por ser muito ingrato nomear alguns. O que eu acho que este festival tem de diferente é precisamente aquilo que foi dito. Podemos circular por todos os palcos, não só para desfrutar, como também para conhecer os artistas que acabam por estar a ser mais conhecidos agora e que não têm ainda uma carreira tão longa. E, portanto, é uma excelente oportunidade para nós conhecermos muito do fado que se faz em Lisboa e apoiarmos, que temos obrigação mesmo de apoiar estes artistas e apoiar estes eventos, porque isto faz parte da cultura da nossa cidade e é uma montra muito importante para quem nos visita. Ana Jara, é-lhe mais difícil preencher aqui a nossa emissão? Não, apenas com temas tão... eu acho primeiro que este festival tem o grande condão de juntar o nosso património material, que é o fado, é um património imaterial da humanidade desde 2011, não esquecer, com a riqueza do património construído deste bairro da Alfama, que infelizmente se calhar já não é um bairro que tenha uma vivência do povo como há uns anos atrás tinha. Queria dizer que de facto é uma boa oportunidade para o povo de Lisboa vir à Alfama, ver fado, escutar o melhor que a cidade tem e vivenciar novamente este bairro. Bom, devo dizer que também, quando estive a preparar este programa, perguntei-me, pronto, é a percepção de uma lisboeta, nunca mais vim à Alfama, de facto. Nunca mais vim passear para a Alfama, nunca mais vim à noite da Alfama. É uma boa oportunidade para vir à noite da Alfama e vir visitar a Alfama. Mas pensei, porquê é que não vim? E de facto, porque deixei de ter amigos que viviam em Alfama, com quem eu visitava a Alfama, foram pessoas que foram saindo e depois deparei-me com um número trágico, que foi a Alfama perdeu em 10 anos 20% da sua população. Portanto, baixou em número de habitantes de uma forma drástica. Assim como, como outras freguesias, como a Misericórdia, também baixou de população nos últimos 10 anos, censo a censo, não é? 2011 a 2021, são números bastante rigorosos. E, portanto, ficámos com uma cidade um pouco mais esvaziada. Mas o fado está nestas ruas, permanece nestas ruas, portanto, é um festival magnífico nesse sentido, porque põe o fado, esse património material, junto da matéria onde ele se consolidou, onde ele foi criado, onde ele foi gerado, onde esta música, que é meia daninha, não é? Porque é feita na noite com músicos e artistas que aprendem uns com os outros, é um saber que passa de uns para os outros, e a Maria da Fé fala muito disso, não é? Tem que se aprender com quem sabe, enfim, tem muitas especificidades que passam de uns para os outros. Portanto, eu ia dizer que este festival também junta gerações de fadistas muito novos com pessoas muito experientes e, de facto, dá palco a essas novas gerações. Começa logo hoje, vou dizer também... O seu destaque também para o palco principal, sim, para hoje? Ah, o palco principal já foi preenchido pelos meus companheiros. Já foi. Aqui do... Qual é o seu destaque, então? Eu gosto muito da Gisela João, que também foi uma fadista que foi cultivada neste viveiro do Senhor Vinho. Também é no palco principal hoje. Exatamente. Mas mais tarde, sim, às 23. Às 23. Gosto muito de ouvir, também é uma mulher do Porto, que veio para Lisboa cantar fado, aprender. e é uma artista de mão cheia, muito original na sua maneira de cantar o fado. Depois ia dizer que ainda hoje, já na Igreja de São Miguel, às 20h, uma apresentação da Sara Paixão, que é uma fadista mais jovem, e que merecerá, tanto por ela e pelo seu trabalho, como pela igreja, a própria igreja, o Largo de São Miguel, tudo isto, não é? É o chamado Largo da Palmeira, aqui para as gentes do bairro, e é um espaço curioso onde certamente vai haver um grande concerto com esta jovem voz do fado. Amanhã sim, também temos amanhã, programa, vamos a isso. Importante na mesma Igreja de São Miguel, mais tarde. Um artista de renome, Rão Quiau, que é... Às 8h30, sim. Sim, um grande investigador também das raízes tradicionais da música portuguesa. Obviamente o fado tem essa raiz. E, portanto, há aqui uma escolha muito interessante para um festival de fado, que é o Rão Quiau poder dar um concerto também na mesma Igreja de São Miguel, neste mesmo palco, que vale a pena, de facto, entrar, porque é uma igreja lindíssima. Depois também queria dizer que este festival já abriu, e abriu com um palco ali no Largo Chafariz de Dentro, com os artistas que atuam nas casas de fado de Alfama. É um palco que está hoje e amanhã, é o primeiro palco. É o que começa a funcionar mais cedo. É a única coisa que abre antes de nós, antes exatamente, do Faro Lisboa. Exatamente, e eu estava aqui a falar com o Luís Montes antes de entrarmos, e ele diz que é uma maneira também das pessoas da Alfama poderem ver os artistas que fazem parte deste bairro e que andam aqui todos os dias e que dão, de facto, uma parte daquilo que se passa nas casas do fado, de fado, para toda a gente ver. E portanto também é uma curiosidade que eu tenho. Eu passei muito rápido, mas vou ver esses artistas neste palco do Largo Chafariz Dentro, que é um dos largos mais impressionantes desta pequena cidade que é Alfama. Amanhã, a homenageada de que falámos, Maria da Fé, vai estar então em Casa da Amália ao vivo por José González, com a Maria da Fé, Ana Moura, Camané, António Zambujo, Jorge Fernando, Jorge Manuel Neto, todos a celebrarem a carreira e a vida de Maria da Fé. Já vos disse que vão ficar surpreendidos com a voz também da Maura Aires, que vai terminar aqui em grande o nosso programa. Vou-vos pedir, começo por si, uma frase a cada um para terminar a vossa participação no Fórum Lisboa. Nesta edição, o que é que representou para vocês estarem aqui? Uma pequena frase a cada um. Ana? Uma experiência de debate semanal sobre a cidade à qual eu pertenço e com visões diametralmente opostas, é sempre algo criativo. E, portanto, eu acho que foi muito criativo. Este ano que eu passei, eu sou a última entrada no Fórum Lisboa, mas diria que me obriga a pensar e a olhar para a forma da cidade e para as políticas que estão em vigor na nossa cidade de diferentes pontos de vista e pontos de vista criativos. Muito obrigada, Ana. Carlos Ardisson. Uma frase também. Também é, acho que é a camaradagem, a destacar a camaradagem que tivemos todos sempre, com algumas picardias que também fazem parte da vida, mas o respeito e a paixão pela cidade que eu já referi e o esforço comum que todos fizemos para estarmos sempre que possível presentes, acho que isso representa muito, para nós representou, e acho que para os nossos ouvintes, ter pessoas do outro lado, de vez em quando encontramos na rua e nos dizem eu já o ouvi na rádio, sim. É uma satisfação para todos nós, certamente. António Proa. Bom, eu diria algo que já tenho dito noutras ocasiões. A Rádio Amália é uma oportunidade única para haver um espaço com projeção mediática, para se falar exclusivamente sobre os assuntos de Lisboa, aliás, como diz a frase do nosso programa, no início, os assuntos sim, que interessam a Lisboa, e é isso que fazemos sempre. Há muitos assuntos, Lisboa tem muitos assuntos, o programa era semanal, nunca faltaram assuntos, podermos falar com pessoas que gostam de Lisboa, que vivem em Lisboa, que conhecem Lisboa, com pontos de vista diferentes, com discussões muitas vezes, mas com nível, com respeito, mas sobretudo sublinhar o facto de ser um espaço onde se fala sobre Lisboa todas as semanas, que é um espaço único, não há mais nenhum espaço deste género, radiofónico, para se debater Lisboa e com isso contribuir para que também as pessoas que vivem a cidade conheçam mais sobre os seus problemas. Carla Madeira, falta a sua frase. Lisboa também é o nosso fado, não é? É o slogan do programa, não é? Exatamente. E, portanto, é um espaço, como os meus colegas também já disseram, e saudar, antes de mais, a camaradagem que existiu sempre entre todos e a forma saudável, como sempre discutimos os assuntos de Lisboa. É importante a existência deste espaço como um espaço onde exclusivamente se debatem os assuntos de Lisboa e acaba por ser uma oportunidade não só de partilharmos os problemas e aquilo que mais nos angustia, mas também de partilharmos o que de bom se faz em Lisboa, que há muita também coisa, há muita coisa boa, não é? Não é? Não são só problemas e angústias, também há muita coisa boa a ser feita nas freguesias e acaba por ser também um palco, passa a expressão, de nós para mostrarmos o que é feito em Lisboa. Muito bem, vou pedir então à Maura Aires que venha para o palco. Ela vai fechar este Fórum Lisboa especial com O Meu Amor é Marinheiro. Podem vir avançando. Quero agradecer aos quatro residentes mais uma vez, agradecer o apoio técnico que nos foi dado neste debate, agradecer ao António Vieira, ao Alberto Santos, ao engenheiro Alberto Santos, também ao técnico José Lourenço, a todos os que nos apoiaram na Música no Coração, que este ano foram inexcedíveis. Vamos ao fado, vai ser hoje então em direto, ao vivo. É um luxo ter aqui a voz desta menina que vai atuar aqui neste palco às 10 horas, não é? Às 10 da noite. Maura Aires, venha daí, vai cantar O Meu Amor é Marinheiro. Agradeço-lhe muito encerrar este debate em direto. Muito obrigada. E obrigada a todos, porque Lisboa também é o nosso fado. Amor.